Rapaz, mas eu sou seco, hein? É a turma do Gagazinho, hermoso. Tamo de volta. Boa, sorry, just quickly. One of André Cedrins, o moral maior sucesso, em nome de Caga Produções, tamo de volta. Aquecimento para toda vida louca, que tem rabetão. Aquecimento para toda vida louca, que tem rabetão. Mostra que tu é profissional, vem me dando sentadão. Mostra que tu é profissional, vem me dando sentadão. Vai com mudão, vem me dando sentadão. Vai com mudão, vai me dando sentadão. Vai com mudão, vai com mudão. Vai com mudão, vai me dando sentadão. Vai com mudão, vai me dando sentadão. Vai com mudão, vai com mudão, vai. Então vai. Bate com a bunda no chão, vai com a bunda no chão, vai com a bunda no chão, vai. Tu bate com a bunda no chão, vai com a bunda no chão, vai com a bunda no chão, vai. Bate com a bunda no chão, vai com a bunda no chão, vai com a bunda no chão, vai. Então para com a bunda aqui, então para com a bunda lá, então para com a bunda aqui, vai, vai. Então vai com a bunda, então para com a bunda aqui, então para com a bunda lá, então para com a bunda aqui, vai, vai. Então vai com a bunda. Alô, dona Tereza, eu tô de volta. 2020 é tudo nosso, mais um sucesso, hein? Menino. Aquecimento para toda vida louca, que tem rabetão. Aquecimento para toda vida louca, que tem rabetão. Mostra que tu é profissional, vai me dando sentadão. Mostra que tu é profissional, vem que vem gra... Oi. Vai com mudão, vem me dando sentadão. Vai com mudão, vai me dando sentadão. Vai com mudão, vai, sentadão, vai, sentadão, então vai. Vai com mudão, vai me dando sentadão. Vai com mudão, vai me dando sentadão. Vai com mudão, vai com mudão, vai, vai, vai. Bate com a bunda no chão, vai com a bunda no chão, vai com a bunda no chão, vai na rua. Bate com a bunda no chão, vai com a bunda no chão, vai com a bunda no chão, vai. Bate com a bunda no chão, vai com a bunda no chão, vai com a bunda no chão, então vai. Então para com a bunda aqui, então para com a bunda lá, então para com a bunda aqui. Bate que bate que bate com a bunda, então para com a bunda aqui, então para com a bunda lá, então para com a bunda aqui. Bate que bate que bate com a bunda.